Um, dois, Tá três. porra da cara. Foda-se. Que foi isso? Já alguma coisa que não vai aprender? Vá. Espera. Não, o que eu aprendi foi, tava, vai. Vá, 3, 2, 1. Pessoal, bem-vindos a mais um podcast da G-Box. Há mais um Hello! podcast do X-Bot. Epá, comigo tenho o Devil, o Tyrum e o Project. Apresenta-se. Pois dá, pois dá. Vá. Confere. Boa tarde. Boa tarde. Falta alguém? Epá, 10 da noite. 10 da noite, 6 da tarde no Brasil! Bom, o que acontece? Cá estamos, porque a malta aqui está toda desempregada em Portugal. Hoje amanhã. Epá, vamos lá. O T-Box fez um ano, sensivelmente no passado dia 3 de setembro, está aberto ao público desde esse dia. E a malta decidiu reunir-se para falar sobre o que aconteceu neste primeiro ano e destacar algum momento mais especial ou caricato que tenha acontecido e que cada um queira recordar. Já vos apresentei e por isso, Tyrone, epá, diz lá o que é que achaste, como é que vieste aqui parar? Não, mas o que é que Eu achaste? fui parar, fiz tipo assim, abri o Firefox, estás a ver? Sim. Escrevi lá em cima shivbox.wordpress.com e fui lá parar. Foi uma Parece-me sim. aventura, pá, emocionante. Navegaste rapidamente 2 ou 3 segundos. Que demorou Ok. tipo um segundo ou menos do que Então. isso. Não. O que é que eu achei da mudança das séries? Opa, Mas aí, qual foi a tua deu bué de experiência? trabalho. E ainda está a dar porque ainda estamos a alterar os guias que faltam. Se bem que já há algum tempo que eu não olho para nenhum guia. É uma vida social complicada. Então, e o que é que queres destacar neste último ano? A tua experiência, a tua grande experiência neste. Pá, para um ano fizemos ali um quê? Uma atualização gigante ao site. Temos agora boas cenas novas, temos tipo um aspecto completamente diferente e continua a ser o Xbox. E quem teve a fazer esse trabalho todo? Quem foi? Fui eu! Foram os Oh. clientes? Não, ele fez o trabalho físico. Exatamente. Fui eu. Estive a Foi fazer o o menino ambiente. das imagens. É o menino do cabelo grande. Pequeno, mais ou menos. Grande. Um projeto. Para quem não está a ver a imagem do homem. É E porque mais? ou o Taro anda a mudar a sua imagem aqui de 5 em 5 segundos no Skype. Estou a tentar uma fotografia decente. Não, mas falando Ok, de novas então. funcionalidades, antes do que achamos do site, temos duas rubricas novas, ou melhor, duas ferramentas novas para a comunidade. São elas o Shiv Boost e o Shiv Next, que vos deixam, drumroll, criar sessões de jogo com outras pessoas do site. Atenção, um drumroll com o teclado. Não foi com o teclado, pá, estive a bater na secretária. Ah, Ah, pois. bom. Mas, por exemplo, querem ganhar conquistas difíceis no Gears Online? Enviem-nos a nós pomos no site todas as segundas-feiras e depois, quem estiver interessado, contrata-vos pelo live e joga com vocês. Sim, não é só no Gears, é em qualquer jogo. Sim, o Gears foi um exemplo, qualquer jogo. Fácil, fácil. E se Baratinho. acharem que falta um guia no site e quiserem mesmo muito, muito, muito fazer o guia, para nós não termos esse trabalho, porque nós já temos muito trabalho a fazer outros muitos guias, E às podem vezes. sugerir, nós podemos fazer eventualmente. Mas se não Sim, quiserem sim, sim. esperar, podem submeter os vossos guias para o Shiv Next. É dar uma ajudinha à malta. Às Exatamente. vezes também não é necessário mandarem os guias todos, podem só mandar a sugestão só de um achievement. E depois daí, tipo, juntando com as sugestões de outras pessoas, eventualmente vai dar um guia completo de um jogo. Também dá, mas é mais complicado. Pois. Só E facilitar o que nós fazemos. Só facilita. Mas conta lá tivemos com uma isso. boa adesão no primeiro Shiv Boost. Podemos falar um bocadinho Tivemos, disso. sim, senhor. Na Aparentemente, sim. primeira semana tivemos quantas sessões? 3 ou 4, não foi? Tivemos quatro. Quer dizer, tivemos cinco a contar com a minha, que tipo não chegou a aparecer notícia, mas era tipo uma sessão de boost para um Monopoly Streets que terminei já. Fiz Yeah. 1000 no jogo. Por acaso viemos lá pôr uma cenazinha de feedback para o pessoal dizer se conseguiu jogar ou não. Exatamente, ou se terminaram, Isso é qualquer coisa. os comentários, tipo. Ou comentário, também faz o comentário depois E lá. para esta semana agora já temos alguma sessão? Alguém submeteu sessão? Não. Eu não sei de nada. Não temos, Então por enquanto. mantém-se as que lá estavam antes ou não? Diz? Sim, sim, Podemos sim, manter, sim, sim. Estamos lá talvez. antes. Mantemos. Por isso, quem quiser para aqueles jogos, é só mandar uma mensagem aos autores. Na secção Shift Boost. E mais? Mas há uma coisa. Devil Project. Então, Taran, já referiste aí o teu momento? O momento dele foi a mudança de visual. Ah, ok. As novas funcionalidades. Yeah. Então vá, próximo. E agora? Epá, eu acho que o meu momento marcante aqui no Gbox foi a Conta. introdução das nossas rubricas em geral, vídeos, podcasts, principalmente o Funbox, que é este tipo. Pá. Apesar de não ter sido feito muitas vezes, Exato. mas pronto. Apesar de ultimamente não termos gravado muito. Foi engraçado. Não ocorre a oportunidade. Não ocorre, é tipo termos todos os mesmos jogos. É, cada um vai tipo para seu caminho. Um compra um, outro Pois é. compra outro e depois já a maior parte só compra jogos que são em single player e pronto, deixou tudo. É verdade. É isso mesmo. E mais, tu e o que é que andam a jogar de momento? Eu nada. Não tenho a consola. O Dev lá está a jogar um jogo tipo, pá, um jogo de música qualquer, em que tem que Yeah. cantar bué, bué, bué. É tipo maratona. Nota-se pela voz dele que ele teve a tocar muito Rock Band no Sim, microfone. teve a fazer Forte, tipo fortíssimo. a Endless List duas vezes, Em pelo microfone, Yeah. de seguir. É, seguido. Não, Mas por mas. acaso não tenho nada a jogar assim muito, pelo menos na Xbox. Não. Tenho. Oh, como é que chama o jogo, pá? Ah, falhou o meu nome. O El Passa Shaddai. frente. El Shaddai é o que eu tenho, como quem diz, já não jogo há uma Ele semana. xalá e parece árabe. Não é árabe, mas é asiático. Yeah. Para que Acho que é E é capaz de fixe, pensar. o jogo é fixe. O estilo de jogo é tipo God of War, mas com uma mitologia tipo de deus e pronto, isso é tal e qual God of War. Parece engraçado. Também tem deus e tudo, agora que estou a ver. Mas é basicamente um homem que chegou ao estatuto de escriba no céu, porque ele era bué da bom na terra e tal. E depois houve uns anjos, pá, que decidiram, pá, aqui no céu não se faz nada, vamos lá para a terra e tal, vamos mandar naquilo tudo. Foram para a terra e agora a nossa missão é ir lá buscá-los de volta para o céu, para Deus os castigar. É fixe, tem um Parece-me bom. visual bué louco, por acaso. Tem que ver isso. Ou E seja, vale bem a pena pelo visual. não os queremos na terra, atiram novamente para o céu. Então, E tu, Projeto? eu ando a jogar bastante jogos antigos. Quer dizer, Incluindo Sleeping Dogs. sim, quer dizer, o Sleeping Dogs já não ando a jogar. Tipo, Era uma piada só. dois dias terminei o jogo, depois não há nada para fazer no jogo. Ando a jogar Left 4 Dead 2, quer dizer, pus ontem no, na consola, Red Dead Redemption, Monopólio, tipo, terminei o jogo. E praticamente. Ah, e Battlefield, saiu o novo DLC. Filme, voltaste a dar uns tirinhos. Voltei. Voltei. E Resident Evil 5. Cinco. É. Muito fixe. Resident Evil 5, estou quase a acabar tipo os 1000 do jogo base e depois ainda vou para os DLCs. O Left 4 Dead podias era estar a jogar no computador. Como gente grande. Eu sou o único gajo aqui que não está a jogar consola, basicamente. Não, eu também já não toco na Xbox há para aí uma ou duas semanas. É que nem para ver televisão. Não Não, sou eu que vejo televisão na console. para ver televisão utilizar. é. Para ver televisão entra. Ah, e Não, por mas eu causa. não vejo televisão nessa televisão. Sim, e por causa do Taro não ir à consola, eu devo anunciar que eu superei o gamer score dele. Ah! Andei montes de tempo com uma diferença de mil Por pontos acaso, eu lembro-me disso, ele de vez em quando via lá no teu chip. e agora superei. Fogo! Tenho para aí tipo 200 ou 300 pontos à frente. Já Peço que foste! o meu irmão a O jogar mais um bocado para passar. dito já foste! É mesmo, já foste. Não, ultimamente, este último ano tenho começado a jogar mais no computador. Tenho deixado a Xbox um bocado mais de lado. Ainda bem. Volta só para os Ainda bem. Xboxes. É Mas pá, eu volta queria ver agora se chegava aos 100 mil para o Xbox este ano, mas não sei. 323. No início do ano parecia-me os 100 mil, parecia um alvo fácil, mas neste momento não me está a parecer que chego lá. Não tem já 80 mil, assim, qualquer coisa. Tenho 92 e qualquer coisa. 92, pá, são 8 jogos. E há, pois eu digo, quem é que os arranja? Bom, eu tenho jogado, já que ninguém perguntou, Sim. Alan Wake, Nightmare, ou qualquer coisa, esqueci-me do nome daquilo. Os BLA. Sleeping Dogs, acabei também há uns dias. Age of Empires Online, muito bom. Joe Danger, 1 e 2. É, vai O lá, 2 vai lá. ganhei de borla e já vos conto Qual é que foi o porquê. jogo de borla? Joe Danger, 2. Ah, pois, que eu não consegui receber isso porque não estava cá. Fogo. E eu estava a levar na paz. Eu estava nas praxes nessa altura. E eu estava em êxtase quando recebi o código. Na altura em que tu estavas a receber o código, eu estava a levar com ovos, cerveja, maionese, tudo em cima de mim. Se submeteste bom, disso, cerveja é para aproveitar, cerveja não é para desperdiçar. Eu vou tentar não te insultar. Isto que eu ouvi, isto pensa que estás no carnaval. A mim nunca me faziam isso nas praxes. Isto enquanto ele estava a acabar a Endless List lá do Rock Band. Exatamente, ao mesmo tempo. A cantar, ao mesmo tempo. Nem que ele estava a cantar mal, por isso é que lhe jogaram com aquela merda toda. Pois, cerveja e tudo. Mas olha, essas praxes da tua faculdade são bueda fortes, meu. Como é que é isso? Não, por acaso. É a homem. É a homem. Uma coisa é homem, outra coisa é ser parvo. Andar em do site e a maionese para cima. Tá, mas já a água resolve isso. É, a água resolve isso. Tá. Aquilo foi bem fraquinho, pá. Aquilo foi bem fraquinho. Então, e quais são os jogos que estão à espera neste final de ano? Só para terminar. Os jogos que esperam para 2011 ainda. 12. Ai, é 11. 12. Só para acabar o ano de 2012. Para 11. Epá, epá, onde já foi? Modern Warfare 3. Foi sim, senhora. Foi sim, senhora. Ah, estás a ver? Não, para 2012. Algum jogo, qual é o jogo que tomada à espera? Epá, sinceramente... Para o final do ano. Este anda muito a fraquinho, os jogos. Fraquinho? Sim. Comparado com o ano passado, este ano, tipo, o que é que se aproveita? É o Assassin's Creed 3? É o novo Need for Speed? O Halo e pouco mais. Borderlands 2? Borderlands 2? Borderlands é quando sair. Guild Wars 2 saiu aí há umas semanas. Não, isso já foi. É o que tem agora. O GTA 5 ainda sair este ano. Ainda estou à espera disso. Não. Eu acho que não sai, mas há rumores que pode sair. Bioshock Infinite. Bioshock Infinite foi adiado para o ano, que vem. Ah, bom. É já foi. Portanto, não temos nada para este ano. Não, tens. Pá, eu vou esperar pelo Gil of the Week da última semana do ano. Estão a faltar boas. Qual? Tens o Armageddon. Qual? Qual Armageddon? O Atoms. Dia 21 de dezembro. Ah! Então já saiu. Opa. Qual? Fim do mundo. Ah, está bem. Já, yeah, pois é. Ah, yeah, pois é, pois então, aí... joguem depressa, senão, pronto, não, cara, joguem depressa que o fim do mundo vem aí, né? Se não jogas para bateres os mil, vê lá se tens os mil antes do Armageddon. Yeah. Bom, está feito? Não, peraí, Bacon, tu não disseste quais é que são tipo, o teu ponto especial, o que é que... Os meus jogos são para 2013. Não é os teus jogos, é o que gostarias de recordar. Não chegaste a dizer. Gostaria de recordar. Foi o crescente aumento de visitas ao longo dos meses. Acho que foi surpreendente. Pois já. Ninguém estava à espera. O meu foi uma vez que... O quê? Nada, continua. Ah, não, estava a dizer. Para quem está a ouvir este podcast, sabe, nós tipo administradores conseguimos ver o que é que vocês andam a ver no site. E como veem e por onde veem. Quer dizer, não temos uma câmara a olhar para vocês, não é? Mas... E a vossa morada também conseguimos ver isso, portanto... Não, também não vamos até esse extremo. Mas... Estou a brincar. Mas, tipo, acho que o meu ponto a destacar foi quando a gente tivemos uma visita do Vietnã, em que tiveram a ver o nosso site totalmente traduzido para a língua vietnamita, através do Google Chrome. Foi... Muito bom. Foi espetacular. Nesta altura, quem é que não sabe ler português? Pois não, é... Não, é a língua do mundo, é a língua do mundo. É tipo, o pessoal anda a ver o site, tipo, encontra, não está na língua deles, pronto, cada um decide e para... E o Google, como amigo que é, pergunta se quer traduzir. Claro, claro. E o gajo, sim, sim. Mas isto e o Vietnã, que é aquela coisa... Vamos falar do Vietnã, exatamente. Vocês foram ver qual guia? Do Battlefield? Não. Não que não havia foram ver, ainda. Foram ver, por acaso eu lembro-me, foram ver do Saints Row 3. Ah. Muito bem, sim senhora. Bom, então façam as pedidas e até daqui umas semaninhas para aí alguns. Talvez. Então vá, até à próxima. Sim? Tchau. Sim, fiquem bem. Tchau. Bom jogo. Adeus.